Jesus ensinou a orar dizendo: Pai nosso, venha o teu reino. O reino já existe, irmãos, ele já é Senhor, ele é Rei absoluto. Mas ele ensinou você e eu a orarmos dizendo: venha o teu reino. Ele precisa de pessoas na terra para legalizar isso, para colocar os pés na terra e dizer: eu habito nessa terra, o Senhor me deu essa terra é minha, e como habitante desta terra, eu declaro: venha o teu reino, venha o teu reino, vem reinar, vem Senhor, vem, o Senhor já é Senhor, já é Rei, já é soberano, vem reinar sobre esse lugar, vem reinar sobre a minha família, vem reinar sobre os meus negócios, vem reinar sobre o meu coração, vem reinar Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino. Deus precisa e quer nos fazer homens e mulheres assim. Homens e mulheres que são gente que traz o reino. Eu acho tremendo quando Jesus foi preso e no meio daquele interrogatório diziam para ele: mas cadê os seus súditos? Cadê o seu... você tem um reino, você é rei, cadê os seus? Ninguém te defende? Você não faz nada, você não faz nada, você não reage. E Jesus disse uma coisa tão tremenda. Ele disse assim: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos, os meus ministros se empenhariam por mim. E eu li isso uma vez e falei, e enxerguei ali uma outra coisa que ele estava mostrando. A expectativa que ele tem em mim e em você. Aquele momento, ele não esperava que ninguém mesmo o ajudasse, porque ele veio para aquilo. Mas ele demonstrou uma expectativa. Se o meu reino fosse esse, fosse desse jeito que você está pensando, os meus ministros, os meus servos, certamente se empenhariam por mim. Olha a expectativa que ele tem em você. Ele está esperando que eu e você nos empenhemos por ele. É o reino de Deus? Nós vamos nos empenhar por ele. É Jesus? Nós vamos batalhar com ele. É o reino de Deus vir naquelas vidas, nós vamos orar por elas. É para ter restauração e cura aqui, o Senhor está dizendo, os meus ministros se empenharão por mim. Amém? Nós somos cooperadores do Senhor. Romanos 16, versículo 20. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Ele diz dos nossos pés, da igreja. Porque nós estamos em Cristo, somos corpo de Cristo, e os pés estão no corpo. E ele fala: olha, o cabeça já decretou. E em breve, aquilo que o cabeça já fez, está feito, está consumado. E agora, vocês, os seus pés, vocês são os pés que vão marchar e vão colocar todas as coisas debaixo. Vocês são. A nossa cabeça manda um estímulo e o nosso corpo responde. Você já imaginou se você terminar a nossa reunião aqui e você chegar, você se assentar, pastor encerrar e tal, e a sua cabeça disser assim: vamos para casa almoçar. E o seu corpo diz: vamos. E fica sentado. Você vai almoçar que hora? Vamos para casa almoçar. A imagem da maionese, do frango frito, da macarronada. Mas o seu corpo não responde. O seu corpo... E a cabeça diz para o corpo: você não vai? O corpo diz para a cabeça: uai, eu tenho que ir? Você já não decidiu? Eu tenho que ir? Claro que você tem que ir. Vai almoçar, vai embora. Ah, tá bom. Aí a mão levanta, o pé levanta, sai andando. Assim somos nós, corpo de Cristo na terra. O cabeça já fez tudo, já decretou, já está Senhor absoluto de todas as coisas. E ele diz para nós, o corpo: vai, toma posse da vida eterna, leva a palavra, leva a autoridade. Jesus diz em Lucas 10, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno e nada vos causará dano algum. Autoridade para pisardes. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não anda, quem anda somos nós. Se elas não prevalecerão, não é porque elas vão andar contra nós, nós vamos marchar contra elas. Nós vamos arrombar as portas de Jericó, as portas da terra prometida, e nós vamos entrar, e nós vamos tomar a posse da vida eterna. Amém? Deixa-me resumir para vocês os dois outros fundamentos a respeito da batalha, da intercessão. O terceiro diz assim: nós temos armas e estratégias em Deus. Diga, eu tenho arma e estratégias em Deus. Além dele ter feito tudo, ele nos enviou, mas não nos enviou apenas de mãos vazias, ele nos deu armas espirituais. Nós temos a autoridade do nome de Jesus. Nós temos a cobertura e a aliança do sangue de Jesus. Nós temos toda uma armadura descrita no capítulo 6 de Efésios. 2 Coríntios 10 diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós temos a fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós temos a fé para apagar. Os soldados romanos tinham escudos e eles encharcavam aqueles escudos, muitas vezes couro, eles encharcavam de água, a pele, e quando as flechas do exército inimigo vinham, aquelas flechas incendiárias contra eles, as flechas cravavam nos escudos encharcados de água e eram apagadas. E ele usa essa linguagem para dizer, em Efésios 6, que Deus nos deu o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele lança contra nós, mas nós nos lembramos da palavra de Deus e dizemos, está escrito, apagamos. Essa é a arma que Deus nos deu. Nós temos o capacete da salvação, nós temos a palavra de Deus restaurando a nossa mente, nós temos a mente de Cristo, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está na nossa mão, que sai da nossa boca. Paulo, João, lá em Apocalipse, teve uma visão de Cristo e ele viu que saiu uma espada da sua boca. É a espada, é a palavra que sai da nossa boca também para declarar a vitória de Jesus. Nós temos armas em Deus. Nós temos recursos em Deus. E nós poderíamos parar em cada uma dessas armas e meditar em cada uma delas e aprender como aplicá-las na nossa vida. Cada pedacinho de recurso que ele nos deu. Nós temos anjos ao nosso dispor, anjos enviados a servir ao nosso favor. Nós temos a unção, o poder de Deus sobre nós para nos capacitar. Nós temos a manifestação dos dons do Espírito na igreja para trazer discernimento, para trazer palavra, para trazer palavras de Deus, direções de Deus, libertações. Nós temos recursos em Deus, irmão. Deus é muito bom. Deus é muito bom, irmãos. Como se não bastasse ele já ter feito tudo, decretado tudo, ele nos envia, mas nos envia para tomar posse de algo já feito, e como se não bastasse isso tudo, ele nos dá todas as armas, nos dá tudo, nos dá todo o recurso, nos arma completamente, da cabeça aos pés, nos reveste de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus, nós podemos crescer nessas coisas. Nós temos armas, nós temos estratégias que o Senhor nos dá. Amém? Aleluia. Aleluia. O quarto fundamento. Em outra oportunidade, nós entramos e falamos sobre cada uma dessas armas. O quarto fundamento, Deus entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Estou falando que Deus é muito bom, irmãos. Como se não bastasse ter feito todas as coisas, ser uma guerra já vencida. Ele nos envia com armas e estratégias completamente potentes para conquistar a vitória que já existe. Mas não só nos envia com as armas, como também entrega nas nossas mãos o nosso inimigo. Nós precisamos entender que Satanás quer levar vantagem sobre nós. E o que a Bíblia nos ensina é tirar as legalidades, diga legalidades. Eu vou mudar, tirar a legalidade, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus desígnios, pensamentos, os seus planos, os seus propósitos. Nós não ignoramos, diga, eu não ignoro. Isso significa que eu não estou sem conhecimento. Deus me dá conhecimento para não ignorar as artimanhas, os planos, as estratégias do ladrão que veio para me destruir, para mentir. Uma ilustração muito interessante é quando Eliseu, Deus falava com Eliseu a respeito dos planos do rei do exército inimigo. O rei, lá na sua câmara de dormir, tramava contra Israel, tramava para pegar, fazer aquelas emboscadas contra Israel. Nós vamos fazer assim. Diz a Bíblia, lá na câmara de dormir, lá no quarto dele, lá no leito, porta trancada, ninguém ouve. E naquela época não tinha grampo telefônico, naquela época não tinha câmera oculta, nada. Mas Deus falava para o profeta Eliseu, eles farão isso. Eles estão tramando isso, eles estão esperando lá. Não passa por aqui, passa lá pelo outro caminho. E Eliseu falava com o rei de Israel, e eles faziam, fugiam daquela armadilha. E o rei ficava, não pode. Como é que esse sujeito sabia disso? Deus entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Deus traz discernimento, seja através da Bíblia, ou seja através de uma palavra profética, Deus traz entendimento. Deus traz luz, Deus entrega nas nossas mãos. Neemias, reconstruindo Jerusalém, também provou isso. Os inimigos tramaram contra eles para parar a construção do templo, mas Deus fez que alguém ouvisse aquele negócio e fosse falar para Neemias. Deus age assim, irmãos. Deus age através dos dons do Espírito, do ensino da palavra, ou Deus faz as coisas mais naturais acontecerem para que a gente entenda, para que a gente discerna e para que a gente entenda, olha, não é para andar por aí. Aí está um abismo. Deus está nos dando livramento. Deus está nos fazendo passar por um outro caminho. Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 2, dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das coisas espirituais. Por isso vos faço compreender. Aí ele começa a ensinar sobre os dons e as manifestações do Espírito. Deus traz ensino. Deus traz revelação. Amém? Deus é bom? Deus é muito bom. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Entendemos que não estamos em uma guerra, em uma batalha, em um tempo de libertação para disputar com ninguém, Senhor. Não estamos passando esses momentos para ver se vai dar certo. Senhor, não estamos passando um tempo de libertação em nossa vida com a nossa própria força para tentar mudar, para tentar vencer. Nós declaramos que cremos que não há nenhum equilíbrio cósmico, há uma soberania cósmica, há um Senhor dos senhores, há um Rei dos reis, há um trono ocupado, há um Senhor nos céus, o seu trono está nos céus, os seus pés estão nessa terra. Nós confessamos, Jesus é o Senhor sobre nós. Mas nós também entendemos que nós estamos aqui para decretar, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós. Nós declaramos o teu reino vindo sobre nossas famílias. O teu reino vindo sobre nossos corações. O teu reino vindo em nossa mente, em nossas emoções. o teu reino vindo em cada lugar dessa cidade, dessa nação, Senhor. Seu reino venha, Senhor. Nós entendemos nessa manhã que nós somos parte nessa batalha. Nós somos seus cooperadores, seus guerreiros, seus sacerdotes, seus ministros, para impor essa vitória, Senhor. Nós queremos andar com esse entendimento, Senhor. Nós queremos tomar as armas do Senhor. Estamos sob o teu sangue. Estamos debaixo do sangue da aliança. Nós apresentamos esse sangue nas regiões celestes e dizemos: esse é o sangue da aliança. Praga nenhuma virá contra nós. Esse é o sangue que me comprou. Esse é o sangue que comprou o meu irmão. Esse é o sangue que comprou a minha irmã. Nós decretamos às regiões celestes que estamos com a espada nas mãos. Estamos com o nosso ventre cheio da verdade da palavra de Deus, cingidos da verdade. Decretamos que sobre nós há uma unção do Senhor. Há um poder de Deus para nos levar adiante. Não é na nossa força, mas é na força dEle que vamos conquistar. Não é aos nossos olhos, mas é diante dos olhos do Pai que estamos. Levantamos a nossa espada nessa manhã, Senhor. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, eu levanto a minha espada nessa manhã para resistir. Nós queremos orar. Nós queremos avançar em libertação, em cura. Nós levantamos a nossa espada, não para disputar, mas para impor a vitória de Cristo. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. E nós avançaremos com todas as tuas armas. Nós avançaremos enquanto o Senhor entrega nas nossas mãos todos os nossos inimigos. Tenha um tempo de oração agora, você. Comece a orar como nós temos feito aqui por esse tempo, como vamos fazer durante essa semana. Orar pela sua vida, pela sua família, pelas áreas da sua vida que você sabe que precisam de libertação e de cura. Comece a orar agora com esse entendimento renovado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós estamos declarando: Jesus é o Senhor, não tem jeito, nós somos mais que vencedores, nós somos nova criatura. Levante a sua voz e comece a orar. Sim, Senhor, nós oramos com o novo entendimento da tua palavra, com o entendimento renovado da tua palavra. Nós não estamos marchando, Senhor, para ver se vai dar certo. Nós estamos ordenando a principados, a potestades, a espíritos que estão à nossa frente: saiam da frente em nome de Jesus. Nós estamos ordenando que caiam os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. Nós estamos ordenando que saiam da frente todos aqueles que nos resistiam, na nossa família, na nossa casa, nas nossas finanças. Saiam da frente. Nós chegamos, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Jesus é o Senhor, Jesus está acima de todos, Jesus já derrotou a cada um, o nome de Jesus está sobre todos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Dobrem-se e confessem. Nós avançamos nesses dias, nós avançamos sobre nossas vidas, nós avançamos nessa cidade, nós avançamos para ver vidas libertas, nós avançamos para ver famílias libertas, nós veremos casas salvas, famílias libertas, salvas completamente. Aquelas pessoas que estamos orando são livres, Jesus já pagou um preço por elas. Nós chamamos essas pessoas para a luz, venham para a luz, sejam libertas em nome de Jesus. Todo espírito que cega o entendimento dessas pessoas, soltem essas vidas. Elas são livres para ouvir o Evangelho, são livres para o reino de Deus. Nós decretamos saúde nos nossos familiares, libertação nas nossas finanças, porque está escrito que Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos, para que nós semeemos no seu reino, para que nós tenhamos abundância. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito, eu avanço com a palavra na minha mão. Eu avanço com a palavra de Deus. Eu avanço com a palavra de Deus. Eu avanço, ninguém me deterá. Ninguém nos deterá. Está escrito que nós somos igreja do Senhor. E que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós corremos, nós marchamos, nós avançamos, nós não nos ficaremos mais detidos por nenhuma mentira, por nenhuma opressão, por nenhuma depressão, por nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhuma cadeia. Nós avançaremos em nome de Jesus. Todo desânimo vai embora em nome de Jesus. Toda mentira vai embora. Toda depressão vai embora. Toda angústia. Todo desânimo vai embora. Nós somos mais que vencedores. Nós somos livres para o Senhor, Pai. Nós somos templo do Teu Espírito Santo. O pecado não terá domínio mais sobre mim e sobre nós, porque nós somos o Teu templo. O Senhor destruiu o pecado, Senhor. Aleluia! Nenhuma divisão, nenhuma contenda, nenhuma ira e divisão vai prevalecer, nenhuma fofoca, nenhum espírito de contenda, de fofoca. Nós decretamos que somos um no Senhor. Estamos unidos no Senhor, Pai. Somos a Tua igreja. Somos o Teu corpo. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Sela essa palavra em nosso coração, Senhor. E sela essas orações em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Jesus. Te agradecemos por tão grande obra, Senhor. Por tanta coisa maravilhosa, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor já fez tudo, Senhor. E o Senhor nos capacita completamente a conquistar tudo. Obrigado por tanta bondade. Obrigado por essa palavra, por esse ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque estamos aprendendo tanto com o Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado é o Teu nome, Pai.